Conversamos aqui no evento comemorativo ao centenário de Chico Xavier, promovido pela UERJ, com a professora Thelma Rosina Simone da Gama, ela que é coordenadora executiva do PROEPER, o Programa de Pesquisas e Estudos das Religiões, da UERJ, que está organizando esse seminário. Professora Thelma, gostaria de uma análise sua sobre a importância desse evento e o que motivou vocês a realizarem esse seminário. Na realidade, esse encontro de hoje tem a ver com a nossa vida acadêmica. O Programa de Pesquisas e Estudos das Religiões, pertencente ao Centro de Ciências Sociais, tem uma proposta, tem um objetivo, que é exatamente trazer a comunidade religiosa, os líderes religiosos, para dentro da academia. Então, nós já estamos quase há 10 anos lutando para que isso se estabeleça como uma razão final dentro da universidade. Na realidade, nós temos lutado muito, não é fácil a gente fazer esse tipo de trabalho dentro da universidade, a academia é um pouco relutante, mas está entendendo. Hoje, por exemplo, nós tivemos a casa cheia. Eu observei muitos alunos. E isso para nós, dentro da universidade, que são essas cabeças novas, pensantes, que vão fornecer subsídios para o Brasil de amanhã, que a gente precisa colocar para eles as religiões, a filosofia, o fundamento, os objetivos sociais, o que elas representam na sociedade brasileira. Então, tudo isso tem a ver com a nossa proposta de trabalho e o Chico veio de encontro a um momento que ele está na mídia, que ele está assim, e tudo calhou para que fora, que na realidade houve muitos contratempos, chuva torrencial, feriados, uns atrás dos outros, mas nós conseguimos colocar o Chico, o seu centenário, a sua vibração dentro da Capela Ecumênica da UERJ. Para mim, eu como professora digo que o meu objetivo foi alcançado. Claro. Agora, de modo geral, a senhora vê hoje o meio acadêmico mais ou menos refratário ao universo religioso em comparação a um período recente? Não, nós temos grandes pesquisadores, professores de diversas áreas, da geografia, da história, da sociologia, que na realidade pensam a religião, escrevem sobre religião e têm grandes projetos na UERJ sobre isso. Nós temos uma comunidade pensante e científica que trata das religiões. Mas fazer esses encontros, como o PROEPER se propõe, porque ele é relativamente um programa, vou dizer, em termos de universidade, de novo. Então, nós estamos escancarando as nossas portas, trazendo pessoas para que toda a comunidade acadêmica, com ou sem pesquisa, com ou sem ensino, esteja conosco, voltados para nós.